人手。 对，做十二米这边。 XNM303, boa noite, taxia Alfa Juliette 04 ao portão. Alfa Juliette 04, obrigado. Já se confirmando, Alfa Juliette 04, vem? Alfa Juliette 04, 303. Xené 6310, Xampi Centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 12545, Xené 6310, bom voo. 185255, boa, Xené 6310. Controle. 3305, estabilizado no curso do localizador? No localizador, tem a 3305. O 3305, complete a aproximação, chantou em 1 no 8 decimal 95, bom pouso. 295, para nós, traga a pouco. Fumar 38, desça para 2000 pés, QNH 1017, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, Fumar 38. Rio Serra 3305, uma milha do Índia Serra, embaixo travado. 3305, boa noite. QNH 1017, vento 240 graus com meia dúzia de nós, pouso autorizado, pista 10. Pouso pista 90, tá 3305. A pista está molhada, tá 3305? Eu afirmo, então, 3305, começou a chover levemente sobre o campo, pista levemente molhada. Confirme o vento para o TR 3305. 230 graus com 5 nós. 138, controle. Retração para o procedimento LS X-Ray, curva à direita, proa 070, informe no localizador. Um 3305, no solo 14, nível direita 121.9, boa noite. Direita 219, boa noite, 3305. Só 9, 3, 6, 0, 5. 6, 0, 5. 5, Alfa Juliette, Porto 612. Alfa Charlie, para menos 3305. Alfa Juliette, 3305. Afirmando, Porto 106, 3305. Final, Puma 38. Complete a aproximação, chame agora a torre 10895, Pomposo, Puma 38. Salvador, Puma 38, está na final, vai sair travado. 6, Puma 38, boa noite. Informação, chove levemente sobre o campo, pista molhada, vento 210 graus com meia dúzia de nós, pouso autorizado, pista 10, pouso segue parte militar, Puma? Parte militar, Puma 38, falou que está com microfonia na fone da torre. Tá visual prosseguindo para pouso, autorizado livra no hotel. Autorizado livra no hotel, estação na parte militar, reporta solo controlado, Puma 38. Reporta na solo controlado. Salo Boa, Chané, 6313. 6313, só um minuto, corta agora, né? Corta. Final 38, transfolas 24, sessão da parte militar, frequência livre, boa noite. Boa noite, é só identificação, autorizado chegada e pit, desce inicialmente para 4 mil pés, ajustou o time, no 097, vigilante. Governador, boa noite, é 35218, ciência da informação ISC, não sei se coisa. 318, boa noite, ação identificação, autorizado, chegada a cargo, desce inicialmente para o nível 060, ajustou o tímetro na 097 de lá. Ok, ainda não está no ponto de descida não, se tiver descer para o 060, pelo UATI está dando a pista 10 com X-Ray. Ok, vamos falar com a torre. Obrigado. Boa noite, 1170, sua identificação, autorizado chegada a CAR e desce inicialmente para o nível 050. Estou altímetro na 097, vigilante. É, 1017, descendo 5000, CAR. Você vai confirmar o INS da 28, Yuno? Ativo. É, qual o INS que é? Zulu. Zulu, obrigado. Centro 35218. Prossiga. Transformação, a intenção do 35218 é efetuar o X-Ray para a cabeceira 28. Gente, então eu vou na boa inicialmente do serviço 362. Confirme? Todo do serviço 362. Serviço 362? Tira o CNR 6313. A gente fez a nossa utilização, seria, tá? Agora eu deixei, quatro horas. Afirmativo, aguarde com a pergunta. Número 313, Guarulhos 360 autorizado, VP Zulono 0, Bridge, VP Zulono 6, prossegue Belo Horizonte, decola pistão 0, curva direita, saída da El, transição módica, controle 120, décima 8, aciona 5537. Autorizado Guarulhos, nível 360, AP Zulono 0, Bridge, AP Zulono 6, Bravo AP Zulono Trive. Decola, pistão 0, Dael Potiva, 1208, controle, 537, transporte, aconteceu, 3, 3, 4, 4. Firme, transponde, 5, 5, 3, 7, E transição mod igual ao 6313, reportando, puxa. Mod igual, né, 6313. Centro 5218 está na unidade descida para o 060. Desça para o 060, trip 5218. 235, desça para 2000 pés, o altímetro no 097, informe no localizador azul com a 235. 2000 pés no 07, qual é o localizador? Pushback acionamento, Oceanair 6313, posição 4. Autorizado, puxa, boa táxi, 6313. Bora. Gol 1170, desça para 3000 pés, o altímetro no 097. 3017, gol 1170. Zulco 235 no localizador? Estabilizado. Complete aproximação, chame tua, 10895, bom pouso. 1895, Zulco 235, boa noite. Cono 1170, desça para 2000 pés, informe no localizador. 2000 pés, chama no localizador, Cono 1170. No campo, pista permanece molhada, ajuste 10113, confirme visual? Afirmativo, visual com campo, confirme 1013. 1017, ajuste. Vento 240 graus com 5 nós. Pouso autorizado, pista 28. Zulco 4235. Baixou e travou livre, pouso na 28. Zulco 4235 com 1017. Salvador Aranha, gol 970, Paulinho. 970, boa noite. A sua identificação, autorizado chegada a casa, definitivamente para o nível 050. 050, Coronado 70. Sônia, gol 1170. É o gol 1170. Só para informar que essa informação whisky está dando como pista 10, tá? E é a 28, né? Vicente, vamos formar a torre. Ok. Cinco 218, desça para 3000 pés. 3000, senhor. 5218. O 70 no localizador? Afirmo, localizador, no 70. Complete a aproximação, chame agora a torre, 10895, bom pouso. 295, boa noite. 5218 da trip, desça para 2000 pés, informe no servidor 364. 3000. 2000, se formará no Serra Victor, 364-528. Sim, seu nome é certo. Azul 4235 no solo 41, no livre próximo à esquerda. Chame solo 121, decimal 9. Com a equação de serviço 363. 363, 5218. Cinco, taxia via Índia, Pátio 1 para o Pátio 3, atenta a sinalização no Pátio 3. Una 70 check trem, pouso autorizado, pista 28, vento 220 graus com 612 de nós. Rede, passada travada e pouso 28, com o nono 70. Sou 363-5218. Flat aproximação, chame agora a torre, 10895, bom pouso. Flat, 10895. Oi, Salvador, o trip 5218, mar final estabilizado. Trip 5218, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarde 5218. É 224, boa noite, sua identificação, autorizado a chegar da casa, desce inicialmente para o nível 060, estou time, trono 097. Autorizado a chegar da casa para 060, estou na 0, como é que está aqui? O agente está na 0, na 7, na 62, 24. Paulo, 121, décima 9. Esquerda, 219, agora está aqui. Salvador, boa noite, era o passeio 8-4. Sim. É 3-13, ponto, espera pronto, jogo para a próxima final. Feito, o Xenai 63, 1-3, após o pouso da Terra ali, mantém pista 2-8. Volta ali, mantém 2-8. Ok, clear to setup, standing by for the clearance, and also confirm clear the bush. Solo go 9-0-7-0-7-0. 1-0-7-0-7-0 via Índia, portão 03. Índia, portão 03, go 9-0-7-0. Fala lá, já bateu de fogo. Europa 084. Red Coffee. Pega o Tio Lima, Echo, Mike Delta, Flight Lab 3, 7-0, via Brazil 1-0, until Natal, then upper, November 873. As takeoff runway 28, right turn, around departure, Ziba transition, departure control 120.8, Skok 5541. Okay, clear to Madrid via Uniform Zulu 10, field Natal, initially flight level 370, runway 28 after departure, right turn. Around departure, transition Zipar and Skok 0, correction 5541, Airbus 34. Madrid, right, clear pushback, repatriate taxi, Airbus 08. Okay, clear to push, I called you for a taxi, 084. No solo 48, livre à esquerda, aguarda antes da Alfa e chame solo 121, decimal 9. Esquerda antes da Alfa, 121-9. Muito obrigado, boa noite. Desça para 2000 pés, ajustou o altímetro no 097, informe no localizador. 2007, você passa lá que é o 970. Canemia 224, desça para 3000 pés. Tanque desce para 3, confirma, 3000 pés, né? 3000 pés. Gente, 3000 pés no 097, canemia 227. Chanel 6313, do comando 50, controle 120, decimal 8, boa viagem. 208, boa. Salvador, boa noite, o Chanel 6313. Chanel 6313, contato radar, vetoração para evitar tráfego, curva à direita, a proa 210. Direita 210, 6313. Controle, chamar 6313? Diga. É possível coordenação juntamente ao centro Recife e a proa de Bridge? Acredito até que ajudaria na vetoração aí, a proa 228. Gente, aguarde. Muito obrigado. Eu 3, vou e Bridge. 63, 13, Bridge, muito obrigado. Estabilizado, Guarulhos 7-0. Prédio de aproximação, chame 2-108-95, com pouso. 2-9-5, obrigado, Guarulhos. Chame 6-2-2-4, desça para 2.000 pés, informe no localizador. Ajuste do altímetro no 0-9-7. 2.000 no 0-9-7, informe no localizador, chame 6-2-2-4. 21970, formo, não chove mais sobre campo, pista permanece molhada. Vento 260 graus, 04 nós, para cheque, reporta baixado, travado. Baixou e travou agora o 9703, vira do Ave 304. 6 pulo autorizado, pista 28. 260 com 4 nós. Eu pouso na 28, gol 9970. 5-2, 1-6, quem tira a informação, bravo? 5-2, 1-6, 1-9-0, Aracaju, decola pistão 0, curva esquerda, sai da pulga, transição Caju, controle indo a 0, decimal 8, 5-5-2-3. Autorizado Aracaju, 1-9-0, pulga, transição Caju, 1-2-0-8, controle, 5-5-2-3, transponder o trip 5-2, 1-6. Bota pro eixo, tem 5-2, 1-6. Reportar a grata. Salvador, Oceano 6313. Prossiga. Ela está em casa, obrigado. Voo 1970 no solo 857, livre à esquerda, antes da Alfa chama solo 1219, boa noite. 197, desça para 4 mil pés. Xanaia 6224 estabilizou no curso localizado. Unidade de aproximação, chame torre, tem 895, bom pouso. 895, chame 624, boa noite. Salvador, 3305, com a informação, Bravo, Recife 330. Dan 3305, Recife, só um minuto, cópia para Pucajú. Confirmando para Paraná, Aron, tradução Caju. Arão, Caju, Salvin, 3305. Tropa 08, Tex. Tropa 08, Tex, vai a Juliet, Alpha, Onward Point, Threshold 28, Call Tower, 1 and 8, 195, Canadian 07. Ok, 1317, call is correct, Tex, vai a Juliet, Alpha, Holding Point 28, 1895, follow me. Gol no 970, taxia via Índia, manter posição no travessa 04, posição prevista 08, aguarda 330, taxia à frente, e após prosseguir portão 09, gol no 970. Via Índia, manter travessa 04, no 970. 3304, protocolo. 3305, confirmando, batendo protocolo. Tá, pronto para cá, pro 3305. 330, Recife, autorizado, via Prejo 58, decola pista, no zero, pista 28, curva direita, sai da Aron, atenção, Caju. Controle em 20.8, aciona 55 segundos. 55, como é? Responde 55 segundos, então 3305. Ok, autorizado, nível 330, decola da 18 do perfil da Aron Aracaju. Controle de saída 208, acima 55, ou nota 3305. Fumando pistola 28, reporta push 3305 do TAN. Tem uma vista, conta 3305. É pista 28, 3305, reporta push. 28, tá ok, obrigado, 3305. Está pronto para funcionamento da 3305. 3305 aguarda a Boeing, tá certo, aguarda após iniciar o curso, tá bom? Ele vai aguardar o botão, tá bom? Após a inicial, 3305. 70, conseguiu para o 09? Afirmo. Bônus 970, follow me, vai seguir follow me, travessa 07, tô portando 09. Seguindo o follow me, 970. Fala, pode confirmar o vento para o CA 3305? O vento 260 graus, 03 nós. 121 nós. Sete lembrando à esquerda, chama o solo antes da Alfa, chama 6224. A 3305, solicita decolar com a 310. Ok, vai ficar sujeito ao tráfego, 3305, paciente. Bom, se o tráfego está todo modificado.